Nas nuvens o sol vai brilhar. Nas nuvens o sol vai brilhar. Agora não existe dor. Ela ia, nem via, doía, ela ria. Saía de manhã, só voltava no outro dia. Com sua falsa felicidade, meio aos food trucks. Depois chorava a verdade nos Starbucks. De noite ia e se entregava em meio a alguns funks, alguns bumps, assistindo alguns spunks. Só som sede, engole só na bad. Fugir nada impede, cê cede não mede. De novo ria, se arrumava, cai a noite, se entregava. Na fumaça ela deixava, se perdia, não se achava. Dor amarga, ignorava que a vida desmoronava. Se caía, levantava, nessa noite ela orava. Foi quando o malu sorte acertou como um trem. Não vê ninguém, mas como o vento ele sempre vem. Não mais refém, sem, não mais vazia. Ia, agora eu via algo que lhe dizia. Ele ria, saía de manhã, só voltava no outro dia. Com sua falsa felicidade, meio aos food trucks. Depois chorava a verdade nos Starbucks. De noite ia, se entregava em meio a alguns funks, alguns bumps, assistindo alguns spunks. Só som cede, engole só na bad. Fugir nada impede, cê cede não mede. De novo ia, se arrumava, cai a noite, se entregava. Na fumaça ele deixava, se perdia, não se achava. Dor amarga, ignorava que a vida desmoronava. Se caía, levantava, nessa noite ele orava. Foi quando o malu sorte o acertou como um trem. Não vê ninguém, mas como o vento ele sempre vem. Não mais refém, sem, não mais vazio. Ia, agora eu via algo que lhe dizia. Nas nuvens o sol vai brilhar.